sindicância por direitos estabelecidos na Constituição. E nessa infância, sob a observância dos valores elevados da clássica razão. Queria estudar. Forma incompetente, ilude, humilha, massacra nossa gente. Nos dão armas e balas ao invés de lápis e folhas. Ainda dizem que temos outra escolha. As praças se tornam espaços para uso de drogas. Nos trancam em celas frias e jogam a chave fora. Chama a força nacional pra exterminar o mal. Pobre com informação é uma arma letal. Pra eles podem ser, mas pra mim não é normal. Invadem minha terra e ferem minha moral. Agindo violentamente como ser irracional. E é por isso que a nossa consciência é marginal. Pois meu valor moral não recai sobre cifrão. Tô envolvido no rap de alma e coração. Não é existência. Fala sobre nossa vivência. Pois bater na mesma tecla já virou tendência. A essa altura ainda existe ditadura nos direitos usurpados da Constituição. E nessa vida dignidade foi perdida nos valores subtraídos da ilustração. Queria acreditar. No esporte, a saúde e a educação sofrerão um grande corte. O conhecimento é o nosso único suporte. Uma forma encontrada de não viver a própria sorte. Sair louco nos corre entre a vida e a morte. Quem segue outro caminho é considerado forte. Queria que tudo fosse diferente. Queria igualdade pra nossa gente. Queria na justiça acreditar. Queria um dia voltar a sonhar. Queria sonhar. Burguesia exploradora pensa apenas em riqueza. Nós vítima da corrupção, afundados na pobreza. Nosso dinheiro investido na capitalização. Meu povo escravizado pela terceirização. Ou caímos todos na escassez de informação. Ou se cumpre a ditadura, outro como no caixão. E no fim não vejo nada. Minha fé foi afetada pelos direitos recortados da Constituição. Mas nessa jornada uma semente foi plantada nos valores feridos da multidão. Queria planejar.